Vamos saber diretamente com quem entende da situação, qual é a verdadeira condição do comércio nessa véspera de Natal. Estamos com a Luciana Pereira, ela que é do Ford Center e está agora conosco no telefone para nos informar aí a respeito desta véspera de Natal. Como está a movimentação na loja? Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcão. Tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, a nossa visão aqui de dentro dos estúdios é que o Papai Noel atrasadinho, que esqueceu do presente, agora está correndo para as lojas. Confere essa visão aí de quem está do lado de lá do balcão? Confere, com certeza. Até porque, como todo bom brasileiro, acaba deixando para a última hora. Então, a expectativa do comércio para o dia 24, último dia aí, é que seja muito movimentado, como já está sendo desde a hora que nós abrimos. Até porque também, nesse dia é o dia que a gente fecha, o comércio todo fecha mais cedo, vai em torno aí das 5 da tarde, então acaba sendo mais movimentado até por esse motivo também. E o cliente, ele tem alguma preferência? Qual vai ser o presente? O segmento de vocês é bem amplo ali, nós temos vestuários, calçados e uma série de opções ali para o presente. Mas na visão aí do empresariado, qual foi o presente do Natal de 2013? Olha, com certeza o ranking vai aí... Na verdade, é muito próximo um do outro, mas o que acaba saindo mais é a confecção mesmo, é o vestuário. Porque, por ser um tipo de presente mais fácil de dar, de acertar também, o próprio cliente acaba optando por isso. E a média de preço desse presente? Já dá para ter uma ideia? Dá para fazer uma previsão? Olha, na verdade é difícil nesse momento já fazer uma previsão porque acaba saindo de tudo um pouco, porque hoje nós trabalhamos com uma cartela de cliente muito ampla, cada um tem um gosto específico, ou por marca, ou por produto, ou até mesmo pelo preço, então nesse momento é difícil dizer exatamente qual é o mais pedido, mas eu diria assim que está meio que no geral um pouco de cada. Tá, só para confirmarmos então, o horário de expediente da maioria do comércio de Foz do Iguaçu nesta manhã de 24 de dezembro é... Até as 5 da tarde. Exatamente, até porque todos os funcionários precisam preparar a sua ceia, ficar... com a família, então todo o comércio acaba fechando até as 5 da tarde. Tá certo. E que avaliação você faz aí desta festa natalina para o comércio? Foi bom? Chegou às expectativas? Superou? Faltou alguma coisa? Olha, esse ano foi um ano bem complicado para todos os segmentos. Hoje, assim, Foz do Iguaçu é uma cidade turística, mas ela não vive, o nosso segmento não vive do turismo. Ele vive do próprio cliente, da própria cidade ou dos países vizinhos. Certo. Eu diria, sim, que em relação ao ano passado, houve uma queda de 20% a 30%. Sério? Sério. E isso preocupa o empresariado, né? Porque são postos de emprego que estão em risco, né? Com certeza. É claro que são vários fatores que influenciam essa queda, só que... E são todos os segmentos, não é só o segmento da confecção, não, do vestuário. São até mesmo o segmento alimentício. Se você procurar, você vai ver que houve essa queda de em torno de 20% a 30%. É claro que, para nós, muitos fatores levam em consideração também, no caso, o Paraguai, a Argentina, principalmente o Paraguai, as compras de fim de ano, muitas pessoas optam pelo Paraguai, até mesmo pelo valor, a diferença de impostos. Isso tudo são coisas que influenciam bastante para nós aqui do outro lado da fronteira. Mas a gente espera aí que para o próximo ano essa queda de 20% a 30% possa melhorar, voltar que seja como foi o ano anterior ou até mais, né? O que faltou para alcançar pelo menos a média e não perdermos tanto nesse terreno? Olha, eu acho, na minha opinião, que faltou pouca coisa. O que influenciou muito mais, eu acho que são mais fatores que a gente deve levar em consideração. O câmbio, que hoje ele é uma coisa que influencia muito para nós aqui na cidade de fronteira. Uhum. Você sabe que a concorrência também é algo que... Uma concorrência desleal é algo que influencia bastante para ter tido essa queda. Eu acho que os impostos também, hoje o nosso país aí está entre um dos impostos mais caros do mundo, isso também influencia muito. Eu acho que o comerciante, dia após dia, ele está lutando cada vez mais com todas as armas que ele tem para sobreviver no mercado, porque ele é, eu diria que peça-chave aí para a nossa economia alavancar. Mas eu acho que, eu espero que para o ano que vem, esses fatores que eu tenha dito sejam revistos e possa aí ajudar o comerciante. Luciana, eu queria deixar esse espaço aqui livre para que você traga a sua mensagem de Natal, aproveitando essa véspera. Eu sei que você está na batalha, a família está em casa na expectativa e, a exemplo de você, tem muitos comerciários que também estão aí nesta guerra, tentando bater metas, alcançar objetivos e dar um pouquinho de fôlego aí ao empresariado iguaçuense nessa praticamente virada de ano. Nós temos aí um tempo muito exíguo aí para fechar esse 2013. Fica aí a dica para você dar aquele Feliz Natal para quem você estiver afim. Olha, eu desejo de coração, em nome de toda a equipe Ford Center, para todos que nos ouvem, para os nossos clientes, nossos companheiros, fornecedores, amigos, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a família de todos. E o que a gente pode desejar é que o próximo ano seja um ano repleto de boas energias, de muita paz, de muita saúde e que, principalmente, nunca falte o amor no coração. Porque quando a gente tem amor no coração, a gente sempre faz bem feito e sempre pensando no próximo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Luciana, por sua participação. Agradecemos aí, agradeço também ao seu Fuad, toda a equipe aí, e os nossos votos de que o seu Natal e o de toda a equipe de vendas, os familiares, seja, como você disse, repleto de amor. Um abraço e até o ano que vem, né? Com certeza, outro para você. Muito obrigada.